a todos os rappers do estado, a todos os rappers do Brasil. Pesadelo social, nós é a prima crucial, nós é. Pela fé, por amor, pela cor, pela quebra, qualquer sem migué. Pesadelo social, nós é a prima crucial, nós é. Pela fé, por amor, pela cor, pela quebra, qualquer sem migué. Nós é vilão mesmo, fi, Maceió City, enfim. No meio do mundo é os que trinca de bala, clava nação. Nos palcos só ideia quente pra causar convulsão. Foda-se seu programa, seu dinheiro, suas rádios, seu AP, verme. Tô pelos pretos dos becos, vielas, favela escura, das mães pelos filhos, jogado na sepultura. Gangueira já ruim, se lhe dispõe, cara marreta mesmo, poeta bandido compõe. Não agrado cu, com a verdade, boy não rebola no meu som. Rotulado marginal, do fundão do clima bom, PJL querido, das cadeias ao mundão. No peito as quebras, sofrida a palavra leva a missão. Bota podre, isqueira, zóio de coruja, isqueira. E os Bin Laden de Kennedy no meio da bagaceira. Pode até brecar, porra, eu não vou maquiar. Problema mesmo preto, eu vim pra incomodar. Os versos tenebrosos e na mesma proporção da vida. Onde foi necessidade, hoje pela adrenalina. Mais de 1 milhão triplica as fitas, pesadelo social. Os monstros tão na pista e nós emerge do submundo por mais de 1000. E um motivo pra entender que na parede tem bem mais que merda escrito. Favela até a alma, de sua norte oeste mais. Vilão gangsta é nós, aos pulsão doidão, paz. Pesadelo social, nós é a prima crucial, nós é. Pela fé, por amor, pela cor, pela quebra, qualquer sem migué. Pesadelo social, nós é a prima crucial, nós é. Pela fé, por amor, pela cor, pela quebra, qualquer sem migué. É nós que vive numa condição social inferior. É nós quem convive e vive em meio a tanta dor. Aponta o dedo, solta a língua, fala o que tu quiser. Nós sobrevive no inferno, ainda se mantém de pé. Onde os demônios vestem farda, porta arma da nourice. É presa fácil quem não tem conhecimento na pista. Os mana arrisca a vida, quer pôr direito o que é seu. Nos corre louco, é pouco em busca do apogeu. Ninguém quer sofrer pra sempre, não. Você é louco, carpe diem in the beat. Very money no bolso, nós é assim. Pode rotular à vontade, nós é assim. Excluídos da sociedade, os quatro cantos da cidade. Tirado de marginal, sem fugir da realidade. Um pesadelo social, de ibope não vivo. Dispenso nomenclatura, canto para que os vivos libertem-se da ditadura. Distante das viaturas, vida dura e segura. Quando bate é tortura, loucura quebrada. Várias posturas pra quem disse que é a rua. A rua mostra quem é. IDS 2P, TDQ, acesso. Pesadelo social, nós é a prima crucial, nós é. Pela fé, por amor, pela cor, pela quebra, qualquer sem migué. Pesadelo social, nós é a prima crucial, nós é.